Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours. Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago, vulgo James, para mais um especial da Semana das Habilitações, hoje para falar do francês. E meus convidados de hoje são o Arnaldo Neto e a Maria Eduarda. Bora começar o programa então? Qual foi o principal fator, fatores que te levaram a escolher o francês? E essa foi a sua primeira opção de habilitação? Na verdade, não foi minha primeira opção, cara. Minha primeira opção foi o grego. Tanto é que eu fui e fiz o primeiro ano do grego, né, da habilitação do grego. Só que depois de uma semana de palestras que eu tive mais contato com a área de pesquisa mesmo dentro da carreira, na área de clássicos, né, eu achei um pouco limitante, sim, pra mim. Eu queria trabalhar mais com umas coisas além da literatura grega, com textos modernos, né? E saiu um pouco da dinâmica de trabalhar com um escopo já terminado, né? Já finito, assim, por assim dizer, né? Porque os textos gregos são sempre os mesmos, vão ser sempre os mesmos. A pessoa que entrar no grego trabalha com os textos antigos, né? Então é sempre uma releitura. Eu queria mais aproveitar, sei lá, para trabalhar com textos mais atuais, assim, por assim dizer. E o francês sempre foi uma língua que eu me interessei, assim, eu já fazia no Nelly, né, já tinha interesse. Queria me aprofundar e, na verdade, queria também aprender outra língua aqui na faculdade, né, além de ir para uma zona mais confortável, assim, eu preferi me esforçar para aprender mesmo uma outra língua. Acho que o principal fator que me levou a escolher o francês foi que não queria, tipo, me arriscar muito em alguma língua muito diferente, assim, e eu acho que, dentre as línguas modernas, me pareceram mais próximas do português, o francês foi o que mais me chamou atenção, porque eu também já sabia falar inglês e tudo mais, e acho que pelas referências culturais que eu tinha dos países francófonos, eu acabei escolhendo o francês e foi a minha primeira opção, sim. Foi muito difícil pra ti entrar na habilitação, assim, com relação ao ranqueamento, como foi a questão candidato-nota? Não, eu acho que não foi difícil, eu não lembro exatamente qual era a nota de corte e tudo mais, e como que foi a quantidade de alunos que queriam o francês como primeira opção. Mas eu tinha uma média, assim, razoável e eu passei com certa tranquilidade, eu acho, não sei, tipo, não fiquei com medo de não passar, eu nem lembro quais foram as outras que eu coloquei nas outras opções. Então acho que é relativamente ok, não é nada muito difícil você entrar. Cara, pra falar a verdade, foi um pouquinho assim. Eu tive sorte no último semestre que eu acabei tirando umas notas boas e subiu um pouco minha ponderada, mas se eu não me engano, foi, eu acho que não teve nenhuma nota abaixo de 8, da ponderada 8. Caraca, 8 é... No re-ranqueamento, né? Isso re-ranqueamento. Não foi o ranqueamento. O ranqueamento eu não tenho a menor ideia, pra falar a verdade, eu não sei. Mas o re-ranqueamento foi bastante alto, sim, foi um dos mais altos, eu acho. Quantos anos dura a graduação? Tanto pra quem faz só a língua, como quem faz dupla habilitação? Eu acho que o todo deve girar em volta dos 5 anos, né? Tudo depende mesmo de como você cumpre os créditos, de como você está organizando o seu tempo para ficar dentro do curso. Mas como o francês tem bastante obrigatórias, eu acho que vai até a língua 7, né? Eu acho que é difícil você conseguir fazer num período menor do que isso. Mas é em torno do normal mesmo, do esperado pro curso de letras, em torno de 5 anos, eu diria. Em dupla habilitação. Só o francês eu não saberia dizer. Acho que reduz bastante. Olha, é uma pergunta complicada. Eu sinto que não seria tanto voltar voltado para licenciatura. Eu acho que as aulas de línguas são, se preocupam muito antes de pensar no seu futuro como professor da língua. Procura te ver como um estudante que está no começo da aprendizagem do francês. Então, nesse sentido, acho que talvez a licenciatura não seja o enfoque principal dessa habilitação. É bem variado, assim. Acho que as aulas de língua tentam trazer mais essa questão de você como estudante mesmo da língua. E acho que talvez nas aulas de literatura tenha algo de mais acadêmico, assim, e um aprofundamento mais nesse sentido. E como, então, funciona a grade da habilitação? Que ano, mais ou menos, o pessoal vai cursar língua, vai ser ministrado literatura, teatro, cultura? Tem essas matérias no francês? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas, né, igual eu te falei, mais pra frente. Ainda não fui dar uma olhada muito bem, não. Porque eu sei que a literatura, ela começa agora, né, no segundo semestre da habilitação, que é uma introdução à literatura francesa. Então, pelo menos a abordagem do meu professor é começar pelos autores mais recentes e ir um pouco para trás, assim, até, sei lá, acho que século XVIII, talvez um pouco antes. Porque já começa a ficar muito difícil, principalmente para aluno do primeiro ano da graduação, né, que ainda teoricamente não maneja muito bem a língua e tudo mais. Então, quando mais para trás, acaba ficando mais difícil o francês como o português, né? É aquela coisa estranha, antiga. No primeiro semestre, a gente tem basicamente a língua e fonética, né? Assim, a pronúncia do francês, as duas contam como língua francesa 1, mas é uma específica para grafia e gramática, todas essas coisas, e a outra específica para fonética. Agora, como eu falei, no segundo semestre começa as de literatura, e depois elas vão se especializando, assim, o próximo semestre romance francês, e no outro poesia francesa, e assim vai. Mas sim, tem uma área abrangente. E com relação agora ao mercado de trabalho, quais são as expectativas? Pensando no mercado de trabalho, acho que todo mundo dentro da habilitação do francês cogita em algum momento dar aula da língua. Acho que é um horizonte bem nítido para a maioria dos colegas que eu tenho. Também a área acadêmica mesmo, né? Acho que tem bastante pesquisa dentro do francês, então acho que isso é uma possibilidade grande, assim. Apesar de que, né, esse campo da pesquisa está sofrendo ataques de todos os lados nos últimos tempos, então isso já torna meio difícil, mas não é um problema do francês, né? Mas acho que é mais esse sentido. Como que funciona a pesquisa aí na iniciação científica quando ainda na graduação? Você sabe se tem bastante projetos? Como que está sendo o estágio? Mais uma vez, depende um pouco do aluno, assim. Os professores sempre pincelam isso na sala, assim, falam, ah, quem tiver interesse, né, numa iniciação científica ou num projeto e tal, eles sempre deixam no ar, assim, sabe? Só que se você não for atrás para conversar com alguém, falou, professor, marcar um horário, é muito simples, assim. Muitas vezes a gente tem um pouco de receio de fazer essas coisas, mas é questão de mandar um e-mail, marcar um horário, ir na sala do professor conversar, ah, professor, eu tenho interesse nisso, eu não sei como começar, nunca fiz, e perguntar, cara, é tudo questão de conversa, assim, não é muito difícil. Eu sei que a gente trava um pouquinho, mas não precisa, e tem de tudo, assim, e como eu te falei agora, esse meu professor estava falando, de quem quisesse fazer uma iniciação sobre o Prévert, e também minha professora Eliane também, deixou claro que ela estuda o ensino da língua francesa, que já vai para outra área também, e que ela tem interesse em montar grupos de pesquisa e tudo mais, quem quiser, é sempre se anotar. Dentro do francês também tem o pessoal mais veterano, eles ajudam bastante, eles formam grupos de estudos e essas coisas para praticar conversação, todas essas coisinhas, então você pode marcar um horário, ir lá e conversar com eles, e é bastante aberto, assim, são dúvidas que geralmente não são tão monstruosas quanto parecem, assim, é questão de você se abrir um pouquinho, demonstrar interesse, conversar e correr um pouquinho atrás, assim, se você tiver tempo, né, e oportunidade. Não adianta se enclausurar muito, não. É bom se abrir e conversar. Você não perde nada com isso nunca, né? Eu acho que sim. Depende, claro, da área de interesse do aluno. Eu diria que as pesquisas do francês são bastante voltadas a ensino-aprendizagem da língua mesmo. Tem muitos professores que estudam isso. Eu, inclusive, tenho uma iniciação científica nesse assunto com a professora Eliane. Eu acho que tem bastante oportunidade de iniciação científica, pelo menos nessa área. Não sei, em literatura. Talvez seja mais difícil. Sobre TGI, sim, eu conheço alguns alunos que estão fazendo também. Acho que nesse sentido é vantajoso também, é uma área de bastante abundância. E tem muitas oportunidades de intercâmbio ao longo da graduação, e também a questão se, além dessas oportunidades, se há bolsas que possibilitem a saída para fora do país? Eu diria que sim. Eu acho que tem bastante oportunidade de intercâmbio dentro do francês. Isso é uma coisa bem legal até. Acho que talvez seja uma das que mais tem. Inclusive, acho que há pouco tempo surgiu esse duplo diploma, que é uma coisa quase exclusiva. Eu acho que só tem uma outra possibilidade de duplo diploma na Poli. Então, é bem interessante isso. É com uma universidade de Lyon. Você pode passar 2 anos lá e o seu diploma fica tanto como se estivesse estudado na USP quanto na Universidade de Lyon. E não é só isso. Também tem vários tipos de intercâmbio, de 6 meses, de 1 ano. E sobre as bolsas, eu ainda não procurei a fundo, mas eu acho que existe essa possibilidade. E eu sinto que o intercâmbio também é algo que muitos estudantes do francês pensam em tentar. E eu acredito que muitos consigam. Eu conheço muitas pessoas que foram, que estão pra ir, que estão pensando em ir. Eu mesma espero que consiga também. Acho que nesse sentido é uma boa vantagem do francês. Yeah. Ok, j'ai ton Y en l'air. J'ai ton Y en l'air. J'ai ton Y en l'air. E pro aluno que não teve qualquer contato com a língua francesa, ele precisa de um grau mínimo de proficiência para acompanhar as aulas ou pode ir do zero? Os professores costumam dizer que é tudo bem que ir do zero, não ter nenhum contato anterior. E eu acho que as aulas realmente, tipo, procuram mesmo serem trazidas nesse sentido, pra agregar todo tipo de aluno. É, o que acontece às vezes que talvez prejudique um pouco é que as salas geralmente são muito heterogêneas. Então tem muita gente que já fala francês lá e outras que não, que estão lá do zero. Então isso pode talvez complicar um pouco a dinâmica das aulas e tudo mais. Tem muitos alunos que vêm do zero, sem ter nenhum contato com a língua. E eu acho que isso pode representar algum desafio no começo, porque as aulas são todas em francês desde o começo. Mas isso é um método dos professores. Eles sabem que muitos dos alunos nunca tiveram nenhum contato anterior, mas é um método de aprendizagem deles, que procura não traduzir tudo e tudo mais. Então, talvez isso represente algum desafio, mas eu diria que sim, que tudo bem você não ter tido nenhum contato anterior. Talvez se você tivesse, seria uma vantagem, mas não é também nada de muito complicado. O aluno que entra no francês somente com as aulas da habilitação de língua, ele consegue sair apto à fluência? Ele sai fluente da habilitação? Olha, só com a habilitação eu diria que não. Eu acho que talvez chegue a um B2, assim, mas não. A maioria das habilitações são assim mesmo. Mas eu acho que é uma vantagem, assim, em relação aos cursos de língua. Eu sinto que é uma coisa mais rápida, sabe? Que você tem um contato muito maior, mais sistemático com a língua. Então, acho que é mais fácil você falar melhor com a habilitação do que fazendo, de repente, só um curso. E as expectativas que você tinha para a habilitação? Elas foram supridas? Não foi nada aquilo que você estava esperando? Como que está sendo a graduação para ti? Eu esperava que fosse um pouco mais rápido. Talvez por já ter feito um pouquinho do francês no Nelly. E como o Nelly é um curso, né, assim, com muito mais cara de cursinho, né, que a dinâmica é muito mais exigente nesse sentido, mais rápida, né? Eu esperava que a graduação fosse mais ou menos parecida. Mas não é não. É bastante tranquilo de acompanhar. As aulas são em francês, mas os professores são super abertos. Eles sabem que estão lidando com o pessoal que está começando agora, que tem muita gente que não fala, que está tendo o primeiro contato com a língua. Então é super, super lento, na verdade. Assim, para quem está um pouco mais avançado, para quem já fala francês, vai ter que baixar um pouquinho a bola, ter um pouquinho mais de paciência. Para quem não sabe, é genial. É muito bom. Então as aulas são ministradas no idioma da habilitação mesmo? A maior parte das aulas é administrada no idioma. Claro que se alguém não entendeu de forma alguma, o professor vai falar em português. Não tem problema nenhum. Você pode falar em português. Eles pedem para que você tente, né, o máximo possível falar as coisas em francês, mas não tem problema nenhum. Os trabalhos são para serem entregues, podem ser feitos em português, não tem problema nenhum também, mas principalmente no começo, né? Eu acho que todos os professores são assim, não sei se varia, né? De cada um para cada um, mas é tranquilo, super de boa de acompanhar, até para quem não conhece a língua, assim, eu acho, né? E com relação à carreira acadêmica, então, já tem mais oportunidades? É possível o estudante de francês seguir e viver disso? Eu acho que sim, como toda a área acadêmica aqui na USP, assim, por se tratar de uma língua moderna, super já canonizada, né? O francês tem um apelo diferente das outras, assim. Então, acho que tem um espaço, uma abertura, uma área de trabalho legal, assim, porque tem muita coisa para ser estudada, assim, muito, sei lá, muito poeta. Por exemplo, um professor nosso de literatura, ele tava falando que o Prévert, que é um poeta francês super conhecido, tal, agora do século XX, ele é pouco estudado no Brasil, tem poucas obras traduzidas, então tanto trabalho de tradução como de pesquisa acadêmica mesmo, ele ainda está bastante vigente ainda. E mestrado e doutorado, né, cara, é sempre acho que é a saída para todo mundo que quer continuar estudando, mas eu acho que tem bastante espaço, sim, para a área do francês. A pessoa que está focada em sair da faculdade para lecionar a língua, habilitação possibilita isso? A habilitação pode ter esse viés também? Eu acho que sim. O que vai depender vai ser do foco que você tiver para o estudo da língua, assim. É muito difícil porque, geralmente na faculdade, sei lá, pelo que eu vejo do pessoal dos meus amigos, né, a gente sempre acaba focando para um dos dois lados, assim, sabe? É muito difícil você levar as duas coisas de uma maneira tão séria, que seria o estudo da língua e o estudo da literatura, assim. São coisas que consomem tempo e afinidades, né? Não chega uma hora que você vai ter que meio que escolher para fazer uma iniciação científica. Tentar abraçar o mundo é um pouco de... Pode acontecer, lógico, mas é um pouco, para mim, um pouco de ilusão, assim. A ideia é que você acabe se especializando, por mais chato que isso possa soar, a ideia é meio que por aí. Se você já tem em mente que quer sair para lecionar, assim, a faculdade não vai te faltar em nada. Assim. Lógico que tem sempre se esforçar. Se quiser fazer um curso para fora, ótimo, se puder, né? Mas a faculdade, com certeza, te dá total condições de fazer isso. Agora, o graduando que decide declinar o português e seguir só com francês, é uma boa fazer isso? Ele fez uma boa escolha fazendo isso? Ai, caralho, aí é meio que julgar a galera, né? Não, é sacanagem. Eu não sei, cara, não sei. Eu não faria. É que eu nunca vi isso, assim, da galera declinar o português e fazer só a língua estrangeira. Talvez, sei lá, alguém que já é graduado ou que não tá meio que pensando muito numa carreira de professor, de ensino, alguma coisa que faz mais por interesse. Eu já vi o contrário, né? Do pessoal não fazer língua e ficar só com o português. Tanto que a gente já entrevistou um colega que ele optou somente pro português e tem todo um episódio dele explicando essa escolha. Uhum. Mas por que você acha que não é uma boa a pessoa fazer isso? Cara, primeiro por uma questão bastante prática, assim. Eu acho que você vai estar vindo na faculdade para cursar duas matérias, três matérias, assim. Você pode aproveitar tanto. Cara, eu acho que tudo é bagagem, na verdade, né? Tudo vem para somar, assim. A literatura brasileira, a literatura, a gramática do português. Todas essas coisas vão influenciar em como você vai aprender outra língua, porque você acaba estudando gramática também, estudando outra língua. Não tem como. E você tem que fazer, tem que estar sempre com o pé no português, né? Assim, não tem como você fazer uma tradução sem saber português. A literatura bebe muito nas outras literaturas, então, não sei, acho que as coisas se complementam muito bem, assim, sabe? Eu acho que é meio que limitante até profissionalmente, assim, sabe? Depende muito, é uma coisa muito pessoal. Eu não faria, mas quem sou eu, né? Pra falar qualquer coisa. E no francês, tem um grupo de estudo? Tem sim, o pessoal, sei lá, do francês 6, alguma coisa, mas isso é uma questão que aí já é até mais passivo, assim, você não precisa nem correr muito atrás. O pessoal fala bastante, eles passam na sala de aula, falam, galera, quem tem interesse, manda um e-mail, a gente vai montar um grupozinho de estudo, tal dia na semana. Então é super legal, recomendo pra cacete. O pessoal é uma gente boa, super aberto, as coisas são bem mais relaxadas, não tem tanto uma cobrança acadêmica em cima disso, né? Como deve ser, né? É um grupo de estudante para estudante. É possível cursar matérias de outras habilitações? Acho que sim, né? Eu acho que dentro do Departamento de Línguas Modernas, você pode cursar as optativas, assim. Acho que elas são meio restritas. Por exemplo, se você é do Departamento de Clássicas e quer fazer uma optativa no de Modernas, né? Se eu não me engano, é isso. Mas eu acho que dentro do Departamento de Línguas Modernas, sim. Você pode cursar matéria de... Eu, por exemplo, continuo fazendo... Eu falei mó mal do grego, mas eu continuo fazendo... Não falei mal, não. Foi uma escolha pessoal. Mas eu continuo fazendo as matérias de literatura do grego e fiz matéria de literatura latino-americana. Então eu acho que não tem nenhum problema, não. Tem algumas que são um pouquinho mais complicadas, né? Acho que inglês é um pouquinho mais, porque acho que tem bastante gente ou tem muito interesse, não sei, eles limitam um pouquinho, mas sim. Essa aqui foi feita especialmente pro DLM. Compensa fazer uma língua moderna, como o francês, para dar aula, ou outras línguas são mais interessantes para o mercado de trabalho, em relação a salário, oportunidades, etc.? Cara, eu sinceramente não sei te responder isso, cara, porque eu não sei como funciona também o mercado das outras línguas, talvez o chinês, assim, seja um negócio, porque o inglês é meio que quase que língua comum já, pelo menos. Carne de vaca, praticamente. É, então, o espanhol tá aí também. Talvez o chinês tenha um pouco mais de abertura agora, por questões, sei lá, sociopolíticas e econômicas, sei lá. Não vejo uma grande diferença, assim, sabe? Entre as línguas em si, assim, o estudo de uma língua diretamente relacionado com a questão prática de salários e de oportunidade de trabalho, assim, não sei. E alunos da pós-graduação podem cursar matérias do francês? Eu acho que sim. Mas eu não sei se é um negócio comum, assim, né? Porque, teoricamente, se eles estão na pós-graduação geral, você fala de qualquer outra coisa. Qualquer curso. Eu vi que, dependendo da matéria em específico, o pessoal com quem eu já andei entrevistando aqui, eles comentaram o que acontece de pessoas, não sei, de direito, fazer por conta de ter interesse na língua, ou vai alguma coisa mais específica, entrar como ouvinte nas aulas, sabe? Não vai contar os créditos, até porque não é necessário, né? Já tá na pós-graduação. Mas rola esse interesse mais por isso, por ter mais um contato com a língua e aprender. Então funciona muito mais como eles virem como ouvintes. Eu acho que como ouvinte, assim, é mais uma questão de conversar com o professor, assim, pelo menos pelas experiências que eu tive, assim, de algumas pessoas já no começo do semestre. Não, na verdade foi no grego, eu acho isso. O professor chegar e perguntar, pô, eu posso fazer o curso, né, como ouvinte? O professor falou, então, depende. Se a sala estiver cheia e eu não tiver lugar para vocês, eu vou pedir para que não. Mas se tiver lugar, não tem problema nenhum. E tem professor que diretamente pode dizer não ou diretamente dizer sim, que não tem problema nenhum. Mas eu acho que é uma questão de chegar e conversar com o professor mesmo. Assim, não sei se existe algum tipo de burocracia envolvida nisso. Você ter que chegar e falar, pô, eu quero fazer. Deve ser muito, muito mais simples, mas não sei. Du ciel, le long du Corcovado. E agora, com relação ao ensino da língua dentro da habilitação, como é ministrado? Como é trabalhada a língua? Como é abordada para vocês? A abordagem pedagógica, sim, ela acaba variando de professor para professor, assim. Eu tive a Eliane no primeiro semestre e agora estou com o Alan no segundo. E eles são professores diferentes, assim, cada um com a sua maneira de ensinar. A Eliane, ela foi professora da cultura francesa por muito tempo e ela estuda isso, né, o ensino de língua francesa para estrangeiros. Então ela tem uma abordagem muito mais dinâmica, assim, a gente usa uma gramática que chama a gramática dos primeiros tempos, né, que é gramática em contexto. Ela não é uma gramática assim, ah, agora a gente vai estudar substantivo, agora a gente vai estudar verbo, conjugação. Não, ela funciona de outra maneira, é uma abordagem mais de cursinho de línguas, assim, entre aspas. É bem mais profundo, né, bem mais completo do que isso, mas funciona dessa maneira, assim, ah, como que você vai se apresentar, como você mandaria um e-mail. Então ela vai funcionando assim, vai te forçando, te colocando mais dentro de contextos específicos que decorar conjugação de verbo. Entendeu? Você sente que é um pouco lento o ensino, mas na verdade você sai falando mais coisas do que você imagina, assim, você se vê formando frases completas, assim, sobre assuntos limitados, né, porque o vocabulário não é lá, né, às vezes é complicado de pegar, mas você se sente, assim, muito confortável lendo um texto, as coisas vão ficando cada vez mais claras, já no primeiro semestre. E eu acho essa maneira de ensinar bastante interessante, assim, comparado com as outras que eu já aprendi. Ah, beleza. Beleza, agora no Nelly, por exemplo, é diferente, é outra abordagem. Você fala, a gente vai ver, sei lá, os verbos do primeiro grupo, os verbos do segundo grupo. Aí você só vê verbo, mas você fala, beleza, verbo, mas o que, que eu faço com verbo, né? Eu tenho que meter ele numa frase, não tem muito o que fazer. São maneiras diferentes. Isso você vai conjugar as frases, vai ser mais pra frente. Agora, dentro da habilitação, acaba sendo tudo meio que concomitante, vai tudo meio que junto. Eu, particularmente, acho legal. Não sei, tem gente que tem mais dificuldade, gente menos, né? Não sei. mas é bem legal. Bom, Maria Eduarda, chegamos naquela parte que você traz pra gente um trecho de algum poema, de um livro, filme, música, enfim, em francês. O que você tem pra gente? Eu vou ler aqui um trechinho de uma cena de um filme do Godard, que eu gosto bastante. Quelque chose dans le corps et dans la tête s'arrebute contre le néant. La vie, un geste plus rapide, un bras qui retombe à contre-temps, un pas plus lent, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement, cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette main qui s'y prend à deux fois, cette grimace, ce décrochage, c'est la vie qui s'accroche. Tous ceux qui, en chacun des hommes de la chaîne, crient silencieusement « Je ne suis pas une machine ». E agora, Maria Eduarda, com relação a filme, série, música, DVD, CD, fita cassete, você tem alguma coisa pra indicar aí pro pessoal do francês? Eu vou indicar uma cantora que eu gosto bastante, e ela chama Pauline Croze. Ela é francesa e pra quem curte, tipo, um pop meio folk, assim, é bem gostosinho e é legal, porque ela tem um de bossa nova. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. Então faz uma conversa bem legal com o que a gente já conhece aqui. É muito bom, fica a recomendação. Cara, eu acho que tudo que você puder fazer pra entrar em contato com o idioma é legal, é sempre interessante. Música tem muita música legal, assim, o pessoal fala bastante, eu vejo que é do Stromae, né? Eu não conheço tanto ele, assim, eu gosto já de umas coisas mais antigas, o Jacques Brel, por exemplo, a Barbara, La Vie en Rose, da Edith Piaf. Isso, essa mesmo. Então, tem muito conteúdo, cara, tem bastante conteúdo, tem muita música legal, assim, depende da vertente que você quer ir. Tem as As, né, também, que o pessoal conhece bastante. E de filme, você tem algum pra indicar? Porra, filme, cara? Deixa eu pensar. Tem um que eu gosto muito. Eu sei que o espaço é teu, mas... Não, pode falar. É, em português, acho que ficou Intocáveis. Aham. O original é... Intouchable, algo assim, né? Algo assim. Em espanhol é Amigos. Uh-huh. É um filme sensacional, cara. Uh-huh. E fizeram recentemente um reboot americano, que é esse milionário, né? Uma pessoa abastada, que ele acaba ficando tetraplégico. Né, ele só tem um movimento facial, eu acho, e ele precisa de um novo cuidador dele, né? Eu não sei o termo específico, mas uma pessoa que atenda as necessidades dele. E aí tem esse rapaz da parte do gueto, da França, que consegue um emprego e os dois se tornam assim, amigos inseparáveis, sabe? E é sensacional o filme, é muito bonito, é muito legal ver a relação entre os dois. A versão americana eu não vi, mas a versão francesa é muito boa. Tem um que é meio parecido com isso. Não sei o que esses franceses têm com esse negócio de ficar paralítico, né? Que, uhum. que chama o escafandro e a borboleta. E é bem legal, porque eu lembro que eu tava no começo do francês, e aí o cara também fica paralítico e tal, mas se eu não me engano, ele consegue falar? Não. Eu acho que ele tem algum... Não, ele não consegue falar. Ele faz o movimento com os olhos para a mulher. Uma mulher vai falando as letras, tá ligado? Então é muito louco, porque ela vai pronunciando as letras e você vai aprendendo como pronunciar cada letra em francês. Sim, algumas partes do filme, né? Lógico que não tira em torno disso. Não é um filme didático, não, né? Não, é um filme pra você aprender a pronúncia. Mas dá pra você tirar, então é legal. Porra, qualquer filme da Nouvelle Vague, né? Do movimento de cinema francês lá dos anos, sei lá, 60, alguma coisa assim, que tem o Truffaut, tem um monte de cara, assim, tem muito filme bom, assim. Filme francês super... cult, né? Você acha. É um dos assim. Principais é legal. Nomes do cinema mundial é o francês, né? É, todo um cinema próprio, né? Mas eu indico esse que ele é um pouco mais, não sei, acessível, né? Uh-huh. Ele não é tão cult. Pode crer. É quase um filme de sessão da tarde, uh-huh. bem legal, assim, é uma temática leve, uma temática interessante de se ver. E é baseado numa história real também. Pode crer. Então, bacana, o seu parece ser bastante bacana também. Bom, todas as dicas que a gente deu aqui vão estar no post pra quem... quiser dar uma olhada, vão ter links e as informações. Neto, tem mais alguma coisa que você queira falar pro calouro interessado no francês que você acha que ele deva saber? Cara, talvez... Bem-vindo! Espero que vocês gostem do francês, é uma língua super prazerosa de aprender, assim. Ela não é uma língua difícil, Assim, não, acho que não mesmo precisa ter medo. A pronúncia exige um pouco, mas é treino, é uma coisa mecânica, né? Então, acho que em qualquer língua a gente vai ter essa dificuldade, assim, pelo menos no princípio, para quem tá começando do zero. Mas uma habilitação muito legal, cara, assim, ela vale muito a pena. Você entra em contato com umas coisas diferentes, assim, igual hoje tive aula de literatura francesa da África, sabe? Que eu, sinceramente, me passa completamente desapercebido, assim. Como qualquer outra habilitação, vai ter coisa boa e ruim, assim. Mas acho que depende muito de cada um, né? Você faz meio que... Você correndo atrás, você consegue desfrutar, mas vale a pena. Bom, o papo foi muito da hora. Muito obrigado por ter vindo. Porra, que isso, valeu. Espero que você tenha gostado. Foi legal, foi legal. E mais alguma coisa, afinal? Não, acho que não. Só isso. Assim, eu agradeço, valeu, é nóis. Qualquer coisa, a gente é só conversar com um veterano aí, que a galera... Geralmente é boa praça, assim. Se qualquer dúvida, é só chegar lá e trocar uma ideia. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Boa sorte a todos os calouros e que vocês se encontrem na habilitação que vocês escolherem. Então é isso. Muito obrigado e tchau. Tchau. Au revoir. Une fois que j'ai compté mes doigts, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es, où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es. Olá, tudo bem? Eu... Pode ir? Acho que o principal fator que me levou... Bora lá. Nossa, ele tá tipo a 3 km já, gente. Ok. Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Texto mesmo, né? Mas por que a gente tava falando disso mesmo? Cheio de extras. Com relação ao material. Ah, então, não, é físico. Pelo menos o que eu tive foi físico. Maravilhoso. Desculpa, eu posso botar esse errinho no final? Pode. Beleza, então. Papá, a sacré papá, dis-moi où es-tu caché, ça doit. Au moins 1000 fois que j'ai